medida perfeita, menino. Amor é só chorar e beber. Tô te avisando, um dia eu vou cansar, insistindo nessa relação, vou jogar tudo pro ar. Se hoje estou chorando por falta de você, não se esqueça que o mundo dá voltas e na sua porta não vou mais bater. Eu não tô entendendo por que veio aqui dizendo que faria tudo por mim. E o grande amor da sua vida sou eu. Movia montanhas, me dava o céu. Que pena, entenda, o jogo virou. Agora é sua vez de sentir a minha dor. No piscar de olhos o mundo girou. Se arrependeu depois que me perdeu, hoje chora, hoje chora. Se arrependeu depois que me perdeu, só lhe resta lembranças do lembranças.